Vamos lá, vamos botar pra quebrar. É só musical, é só as boas pra galera. Quase que eu não aguento. Vamos lá, rapaziada. Ó, amanhã tem Premier Night. Vai pensando que tá bom. Versão Remix. Balance você também com a Smurfs Disco Club. DJ Marquinhos Cruel. Vai muito cruel. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Tá nas cozinhas, bem. Falou pra mim que o rap não ia dar, mas eu tô aqui seguindo minha rima, contrariando sua baixa estima. Só vai pensando que tá bom, você na quebrada, embriagado com a cara na cachaça. Pare, pense, vê que não tá bom, cara. Olhe pra trás e vê sua caminhada. Nada, não tô ficando, é bala. Não é bacana se levar na cara, é falha. Cê tá ligado que é falha. Não tá na quebrada, tô deixando falha. Fala mentira, jura tanto, tudo bem. Na prática, cê vai vendo quem é quem que tem disposição pra trampar na correria. Na força de vontade, 24 horas por dia. Olha quando você não quer me ouvir. Quando meu rap não causa efeito em ti, chicoteada você fala que tá bom. Só que não tá bom, sangue bom. Vejo o irmão de menor na quebrada, achando que é bom ser mala. Vejo a mãe chorando na calçada, com a filha violetada. Vamos se unir e parar de ver e se acomodar. Não quero ver sangue jorrando na nossa quebra. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai, vai, vai, sangue tá bom. Não tá, não tá drogado, vai. Então vai, vai, vai, sangue tá bom. Vai, recordado é a lei do mundão. Nego já tá bolado com o seu prato é chegado. Já cantamos a fita que ninguém tá terminado. Se abre cabeludo só porque eu tenho uma erva. Todo dia que sai de erva é com uma gás. Então vai, vai, vai, sangue tá bom. Vai pensando, o som da carreira. Vai pensando. Smurfers Disco Club é muita, muita potência. Vai pensando que tá. Chris Freezy, I see your daddy. Yeah, right off the back, I'm a Mac. We can get it poppin', we can get it cracked. Yeah. Pensando, vai tá bom, vai tá bom, vai tá bom, vai tá bom. Chris, Freezy, I